232 da Harpa Cristã, os bem-aventurados. Bem-aventurados são os de limpo coração, que não buscam a riqueza para si, a tranquilidade e paz que desfrutam a jamais, poderão discriminadas sem por mim. Acatemos, aleluia, jubilosos com poder. Demos a Jesus louvor e mais gozo vamos dele receber. Grande de temor e favor me concede, meu Senhor, pelo sangue que por mim verteu na cruz. Tornará também meu ser cheio de veras prazer, ser viver e caminhar na sua luz. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder. Bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor e mais gozo vamos dele receber. Ao Senhor obedecer, dele mesmo me encher, para mim está o verdadeiro ser. Para o pobre pecador, quero aqui louvá-lo e além do véu. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder. Bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor e mais gozo vamos dele receber. Perfeita é minha paz, não anelo.